rosa, menina, mulher. Cravo e canela da cor do verão. É mel da cana, doce de paixão. É mistura certa para o meu prazer. É tão bonita, ela é meu bem querer. Parece uma flor no meio do capim, bailando ao vento, toda só pra mim. De cacau do açaí tenho a cor do sapoti. Bom sabor de você, quero mel te levar pro céu, te levar pro céu, pro céu. Cheiro de pecado, pele de romã, morena linda, boca de hortelã. É mistura certa para o meu prazer. É tão bonita, ela é meu bem querer. Mamão maduro, carne de cajá.